A próxima pode esperar pronto, tá? 3 reservado. T3601 autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. O vento agora é de 1,80 graus com 1,09 nós. Vento autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, T3601. T3601, decolado aos 27, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, o TAM 3601, decolou passando 1700. TAM 3601, vigilante, Sobal 360, saída da EL. 360 da EL, 3601. estacionamento no 10, o Oxa 6251. 6251, autorizado pushback estacionamento, chame pronto pro táxi. Confirme somente o portão, senhor. 10, ou oh, desculpa, 11. 11, copiado, chame táxi. Chamada. Táxi Chanep 6251, 95 a bordo, 4:20, alterna da linha. T54 e 20, Galeão copiado, Chanel 251 tem táxi aprovado via pátio Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 9, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista 10, o Chanel 251. Pátio Índia, reportada pronta, Chanel 251. bom dia, Web 5898, cópia 340, destino Confim, sente da informação, hotel. Bom dia, 5898, hotel correto, confirme por gentileza o horário do plano. Chama 251-265. 251-1-3325. 3325 secundário, obrigado, bom dia. Eu vou checar seu plano e já volto com as autorizações 58. Ok, obrigado. Destino 251, pronto para a decolagem? Destino 251, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. O vento 160 graus com 1 no 0 nós. Alinha decola no zero, destino 251. A posição coral. É, botar na posição coral, dá pra patrão. Gente, o horário do plano que eu tenho aqui é para as 8h10. Ok. Gente, é só mais aproximadamente 5 minutos para a cópia. Eu tenho 3 minutos para receber seu plano na tela, mais 2 minutos para o tratamento. Eu já volto com a sua autorização. Sem problema, obrigado pela atenção. Salvador, bom dia, Web 6749, informação, hotel. Só um minuto, chefe. Dois, cinco, um, decolado aos 4-1, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 6749, mil perdão, senhor, informação, hotel, correta, eu tenho 340 aprovado Guarulhos, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia. Jet 6749 autorizado para Serra Brava Golfo Meu, nível de voo 340, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da L, voo até a posição Leda, após direto posição Bridge, em Bridge intercepta para Zulu no meia, voo até Bravo até o Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle opera em 1-20.8, aciona 5577 Web 6749. Autorizado, Serra Bravo Golf Romeo, nível 340, decolando da 10 com curva direita, da Euleda Bridge, até Zulu 1-6, Bravo até Zulu, Trive e após conforme o plano. 1208 é o controle, 5577 transponder, Web 6749. 5577, protegimento correto, Web 6749, portão 02, chame pronto para o puxo de acionamento. Sente, 6749. Web 5898, pronto para a cópia? Pronto. Web Web 5898, autorizado Serra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 340 via Persoluno 6. Decola da pistão no zero com curva direita, subida da El até a posição Leda, após voo direto posição Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5003, o objeto 5898. Autorizado 340, saída da El Leda, depois Bridge, após a Pesulu 16, decolando da pistão 10, curva direita, transponder 5003, controle 120 decimal 8, web 5890. Correto 5898, portão 10, chama e puxa o estacionamento. Oxana 6251, chame Recife em 1251, alterne 1-3325. Entendi, 1251, 3325, confirma? Estimativo. Obrigado, bom dia. aprovado o EB 6749, gate 2 para puxa acionamento. Proton 2 aprovado, 6749, chama táxi. Aprovado, chama táxi, 6749.